há aqui uma visão sobre o concelho que não havia. E eu vou-vos também dar este exemplo. Vocês sabiam, há aqui uma Quinta de Tapados, que estava quase dentro da cidade, estava dentro da cidade, com um número de pessoas. Quando eu cheguei à Câmara Municipal, não tinha água, mas aí o seu Presidente, o Sr. Luciano, também sabe muito bem que levámos ao parceiro, ao Covão, à Barroca e ao Alentejo, onde também com um número pequeno de pessoas, achando que aquelas pessoas tinham direito a ter água de qualidade, e por isso se concentrámos mais nos núcleos mais urbanos, como está aí o Rui também, levámos a água à Carvalha, que também foi um dos projetos candidatados à Carvalha, Rui, Moita e Formaria, que tinha um caminho de percorrer que tinha a ver com os números de pessoas. Fomos fazendo onde, desde onde havia mais, decrescendo para os outros lados. Este foi um caminho também fantástico que nós fizemos nesta área e que acho que resultou, acreditando que aquelas pessoas que lá vivem, mesmo sendo pessoas, nós tivemos neste também muito investimento. E se calhar levámos água, gastámos 300 mil euros, não era possível, do orçamento da Câmara, 300 mil euros para levar água a 20 pessoas. Mas deixem-me dizer, é que aquelas pessoas, aquele lugar, as pessoas onde vivem, onde têm a sua casa, o lugar que amam, onde nasceram muito delas, também têm o mesmo direito de viver nesses espaços. E isso foi uma coisa que não respeitámos. E foi por isso que achámos que a água era uma coisa prioritária em relação ao saneamento.